Todos perguntam, MC Zeca, onde está o álbum? Nunca perguntam, MC Zeca, como está o álbum? Meu, para, coitadinho do álbum. Que triste. Pronto, está bem, vá. Já teve várias datas, várias músicas diferentes. Por problemas legais, algumas não vão estar presentes. Para, caralho! Ah, desculpem, malta. Quem vos dera poder dizer a data de lançamento com precisão. Mas o problema é o seguinte, não podes acelerar a perfeição. Não, não paro. Yeah, não podes acelerar a perfeição. Yeah, ei, hey, yeah. Não podes acelerar a perfeição. Toma a cagar se já devia ter saído ou não. A única coisa que quero é ter vinho na mão. Ei, hey, yeah, ei, hey. Ei, hey, yeah, ei, hey, ei. Hey. Se não fossem os exames, já provavelmente tinham lançado uma tarde e está... Quem? Quem é que te quer enganar? Mesmo assim não teria. Preferia estudar. Quem me dera-vos poder dizer a data de lançamento com precisão. Mas o problema é o seguinte, não podes acelerar a perfeição. Yeah, ei, hey, yeah. Não podes acelerar a perfeição. Yeah, ei, hey, ei, hey, yeah. O melhor que eu posso fazer é para deixar toda a gente contente é simplesmente não dizer nada. Dizer brevemente. Brevemente. Ei. Brevemente. Ming Dynasty. Ming Dynasty Pussy got me acting unwise.